Os clones do Brasil. Nada se compara ao amor do pai pelo filho. Eita, musicão! Chora! Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você, e simplesmente me deixei levar pela emoção de poder te falar. No dia em que você nasceu, linda do amor de sua mãe e eu, um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de anjo pequeno iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai. Vou te confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família. 15 anos faz agora, é de alegria que os meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você aonde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono. Isso é só um cuidado de pai. Filha, eu te amo. Ô, coração! E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de anjo pequeno iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai. Vou te confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família. 15 anos faz agora, é de alegria que os meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você aonde quer que vá. Yeah. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono. Isso é só um cuidado de pai. Filha, eu te amo. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono. Isso é só um cuidado de pai. Filha, eu te amo. Chora, peito! E essa é a homenagem dos clones do Brasil a todos os pais apaixonados desse Brasil.